isso é resenha Kleber e Cauã. Onde menos é mais. Na capital mundial da música sertaneja. Fragmentos desse amor, um pouco de fumaça, um pouco de calor. E onde há fumaça, há fogo. Eu tô morrendo e você vive em mim. Mesmo perdendo tudo, nada deve vir. Se eu não te respirar, não sai do sufoco. Deixa bem. Olhe pra mim, eu não tô bem. Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém. Aquela senhora. Por alguém. Deixa eu ver você, vai. Tomara que talvez e mereça ser curado desse mal que é seu amor. Isso não é amor, é covardia. Eu conto as horas pra chegar o dia, implorando o seu lugar. Tá ocupado, não vai dar. Tiago Ayala. É paixão demais. Olhe pra mim, eu não tô bem. Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém. Por alguém. Assim, ó. Tomara que eu bata com a cabeça. Talvez só desse jeito eu te esqueça. E mereça ser curado desse mal que é seu amor. Isso não é amor, é covardia. Quantas horas pra chegar o dia, implorando o seu lugar. Tá ocupado, não vai dar. Isso não é amor, é covardia. Quantas horas pra chegar o dia, implorando o seu lugar. Tá ocupado, não vai dar. Onde a fumaça...